Quero mais saber de quem me fez sofrer. Nem que venha coberto de ouro, não há pra ser. Quem me fez, outra não me faz. Enquanto eu viver, não te quero mais. Não quero mais saber de quem me fez sofrer. Nem que venha coberto de ouro, não há prazer. Quem me fez, outra não me faz. Enquanto eu viver, não te quero mais. Eu posso até de ouvir os teus lamentos. Seus sofrimentos ainda deviam ser mais. Pra que jurar se eu digo e repito que não acredito no teu juramento? Cesteiro que faz um cesto, faz um cesto. Não me importa.